quero com você dançar nesse salão. Eu quero ter prazer em pegar na sua mão. Eu quero com você dançar nesse salão. Eu quero ter prazer em pegar na sua mão. A música toca, a gente bem juntinho, só na coxadinho, miudinho, miudinho. Vou descendo com você, ela dança pra valer. Pra valer, oi, oi, oi, oi, oi, oi, mexe aí que eu quero ver. Michel Brunai. Eu quero com você dançar nesse salão. Quero ter prazer em pegar na sua mão. Eu quero com você dançar nesse salão. Eu quero ter prazer em pegar na sua mão. A música toca, a gente bem juntinho, só na coxadinho, miudinho, miudinho. Vou descendo com você, ela dança pra valer. Oi, oi, oi, oi, ela mexe pra valer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, mexe aí que eu quero ver. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, ela mexe pra valer. Quero ver.